9 horas e 51 minutos aqui em Foz do Iguaçu. Eu recebo neste momento, aqui na rádio que toca notícia, a Eunice Scarpetta, ela que é gerente da Agência do Trabalhador aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Eunice. Bom dia aos ouvintes, né, aos trabalhadores. E aquelas pessoas também que estão procurando empregos. Temos vagas em aberto aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Sim, há bastante vagas abertas. Nossa, o perfil aí, o complicador é identificar o trabalhador com o perfil da vaga. Mas há muitas vagas abertas. Neste final de ano, a gente sempre comenta, né, quando vai chegando aí os últimos meses do ano, com relação ao aquecimento no comércio e até a criação de empregos temporários nos estabelecimentos comerciais. Estamos verificando isso também aqui em Foz do Iguaçu. O comércio da nossa cidade está contratando para este final de ano? Sim, houve um aquecimento na área de contratações, mas contratações efetivas. Serviços temporários, esse ano foi bem atípico, foi diferente de todos os anos anteriores, que abriam-se vagas temporárias e depois eles tinham possibilidade de ficar. Agora não, a empresa está buscando complementar o seu quadro de funcionário com registros formais e dar continuidade nesses empregos. O que com certeza é positivo para o empregado. E a gente nota, inclusive, que até olhando para os prédios aqui em Foz do Iguaçu, a gente vê que inúmeros hotéis, vários hotéis aqui no centro da cidade, estão em fase ou de reforma ou de já abertura. Temos um hotel abrindo aqui no centro de Foz do Iguaçu. Este hotel está contratando também inúmeras pessoas para funções de atendimento, trabalho de bastidores, enfim. Como é que estão? Sim, a Agência do Trabalhador já fez um processo de contratação com fechamento de todas as vagas do hotel, um hotel novo. Há um outro hotel aí que também a Agência do Trabalhador está através do hotel. O hotel está dentro da agência, os funcionários, fazendo toda essa contratação de toda a mão de obra do hotel. Então, tem os dias, né, que o hotel vai estar na agência fazendo no essa... caso, dias 4, 5 e 6 de dezembro? Sim. 4, 5 e 6, das 8 às 13 horas. Então, todo o pessoal, o público aí que estiver com perfil ou interessado nessas vagas, a agência vai estar aberta para entrevista e a empresa vai estar lá fazendo essa seleção. E as vagas são essas aqui que estão disponíveis? Até vou colocar aqui. Temos vagas para recepcionista bilíngue, né? No caso, 5 vagas para recepcionista bilíngue, também vagas de garçom em aberto, 19 vagas para pessoas que têm interesse em trabalhar como garçom e auxiliar de cozinha, 7 vagas. Setor de gastronomia e setores ligados ao turismo e hotelaria, bastante aquecidos neste final de ano? Sim, direto com essas vagas disponíveis. O horário também para hotel é diferenciado, porque trabalha sábado, domingo, né? Então tem que ter uma disponibilidade esse trabalhador. Mas está aí, se ele tiver curso, um bom currículo, um bom momento de entrevista, tudo é possível, tudo facilita para que o trabalhador ingresse, né, no mercado de trabalho. E você falava quanto à dificuldade, muitas vezes, de encaixar ali o perfil do trabalhador com o perfil solicitado pelo empregador. A exigência é grande ou falta também a qualificação, muitas vezes, nos candidatos a determinadas vagas um pouquinho mais técnicas até? O momento da entrevista, ele é muito importante. O trabalhador tem que estar, assim, bem preparado. É importante que ele se prepare para esse momento da entrevista, porque é ali que ele vai ter essa oportunidade de dar continuidade no processo de seleção ou ser reprovado. Então, talvez uma ansiedade, uma pressa na hora da entrevista, ele pode ser um pouco prejudicado. E as empresas buscam pessoas que estejam comprometidas, que colaborem com o crescimento da empresa. Talvez nem a experiência vá contar nesse momento. Aquela questão de a pessoa que tem vontade de aprender, muitas vezes, isso acaba sendo levado em conta pelo responsável pela seleção, né? Hoje é bem complexo. Tem que ter muitas pessoas para uma vaga só, muitas para esse processo de entrevista. É devido a esse perfil mesmo que a empresa busca, né? E então, sempre fica alguém e vai ficar na vaga. Sempre alguém fica na vaga. Mas tem bastante concorrentes também. No acumulado do ano, o que é que temos aqui em Foz do Iguaçu? Porque a gente verifica, por exemplo, e até nós comentávamos antes, né, a respeito de estatísticas de emprego do Paraná, o Paraná está entre os 5 estados que mais gera empregos atualmente no Brasil. Foram mais de 8.199 empregos em outubro e mais de 126 mil desde janeiro. Foz do Iguaçu, ela também registra incremento na geração de empregos na comparação com aqueles empregos no saldo, né, entre contratações e demissões. Foz do Iguaçu também tem saldo positivo no acumulado do ano? Tem. Desde o início do ano, Foz do Iguaçu vem se destacando nas contratações. Então, o trabalhador precisa buscar, ter paciência nesse momento, né? Preparar-se para a entrevista, porque vagas há muitas, só que ele é uma construção, é um passo a passo. Ele precisa estar buscando, sair de casa, preparar o seu currículo, sua carteira de trabalho e ir em busca desse emprego. Agora, também com relação à Agência do Trabalhador, vale a gente fazer um alerta aqui. É bom aquele candidato à vaga de emprego se apressar, porque teremos um recesso neste final de ano? Está previsto um recesso entre Natal e Ano Novo, e ela retoma, então, a partir de 2 de janeiro, não é? Ela para, então, a agência vai encerrar as atividades dia 19 de dezembro e retorna somente dia 2 de janeiro. Ou seja, o trabalhador já se previna aí, já faça realmente todos os procedimentos antes, porque passar o final de ano, às vezes, sem emprego e havendo uma disponibilidade de determinados empregos anteriormente, enfim, é algo que ninguém espera de virar o ano desempregado, né? No início do ano aí é mais seguro-desemprego, né? Então, aí as aberturas de vagas são mais lentas, principalmente nos primeiros 15 dias aí, até as empresas se reorganizarem. Mas, então, o aquecimento mesmo seria nesse período agora, até dia 10 de dezembro. Vamos repassar aqui informações da Agência do Trabalhador. Endereço e telefone para quem está nos ouvindo neste instante. 3545-5450 e fica na rua Barão do Rio Branco, 606. E o horário de funcionamento é das 8 às 14 horas. Rua Barão do Rio Branco, para quem não se localizou, é o antigo calçadão nosso aqui no centro de Foz do Iguaçu, ali na avenida, entre a Avenida Brasil e a JK? Isso, entre a Avenida Brasil e a JK. Conversei aqui na CBN com a Eunice Scarpetta, ela que é gerente da Agência do Trabalhador em Foz do Iguaçu. Eunice, muito obrigado por essa participação aqui nas ondas da CBN Foz. Eu agradeço a todos e colocamos à disposição, né, das 8 às 14 horas. Só procurar a agência, estamos lá para atender a todos.